Faixa 8. O conto do agricultor. A revolução agrícola começou no final da última glaciação, há cerca de 10 mil anos, no chamado crescente fértil entre os rios Tigre e Eufrates. Esse é o berço da civilização humana, cujas relíquias insubstituíveis guardadas no Museu de Bagdá foram vandalizadas em 2003, durante o caos ocasionado pela invasão americana do Iraque. É provável que a agricultura também tenha surgido independentemente na China e nas margens do Nilo, e, sem dúvida, independentemente no Novo Mundo. Uma tese interessante é a do aparecimento também independente de uma civilização agrícola no isolado interior montanhoso da Nova Guiné. A Revolução Agrícola assinala o início da nova Idade da Pedra, o Neolítico. A transição do nomadismo da vida de caçadores-coletores para um estilo de vida agrícola sedentário pode representar a primeira vez que as pessoas tiveram um conceito de lar. Em outras partes do mundo, viveram contemporâneos não reconstituídos dos primeiros agricultores, mas eram caçadores-coletores que se deslocavam mais ou menos continuamente. Na verdade, o estilo de vida dos caçadores-coletores, no qual se incluem os pescadores, não se extinguiu até hoje. Ainda o encontramos em alguns bolsões do planeta, entre os aborígenes australianos, as tribos San e suas parentes no sul da África, chamadas Boximanes, várias tribos de nativos americanos, chamados de índios após um erro de navegação, e entre os inuites do Ártico, que preferem não ser chamados de esquimós. Os caçadores-coletores não cultivam plantas nem criam gado. Na prática, encontramos todas as condições intermediárias entre caçadores-coletores puros e agricultores ou pastores puros. Mas antes de aproximadamente 10 mil anos atrás, todas as populações humanas eram caçadoras-coletoras. Em breve, provavelmente, nenhuma o será. As que não se extinguirem serão civilizadas ou corrompidas, dependendo do ponto de vista. Colin Tudy, em seu livro Neanderthals, Bandits and Farmers, How Agriculture Really Began, concorda com Jared Diamond, autor de The Third Chimpanzee, em que a passagem da caça e coleta para a agricultura não foi de modo algum o avanço que nós, em nossa complacente análise retrospectiva, poderíamos pensar. Para esses dois autores, a revolução agrícola não aumentou a felicidade humana. A agricultura sustentou populações maiores do que o estilo de vida dos caçadores-coletores que ela desbancou, porém, não em graus obviamente maiores de saúde ou felicidade. Na verdade, populações maiores costumam alimentar doenças mais danosas por razões evolutivas bem fundamentadas. Um parasita fará menos questão de preservar a vida de seu atual hospedeiro se puder encontrar facilmente novas vítimas para infectar. Entretanto, nossa situação como caçadores-coletores também não pode ter sido utópica. Ultimamente, virou moda achar que a sociedade de caçadores-coletores e de agricultores primitivos, asterisco. Em todo o livro, uso o termo primitivo no sentido técnico, significando mais semelhante ao estado ancestral. Não há nenhuma intenção de indicar inferioridade. Fim da leitura de asterisco. Vivem mais em equilíbrio com a natureza do que nós. Isso é provavelmente um engano. Esses povos podem muito bem ter possuído maior conhecimento sobre a natureza simplesmente porque viviam e sobreviviam nela. Porém, assim como nós, parecem ter usado seus conhecimentos para explorar, às vezes em excesso, seu ambiente no maior grau que suas habilidades lhes permitiam. Jared Diamond salienta casos de exploração excessiva por agricultores primitivos que acarretaram um colapso ecológico e a extinção dessas sociedades. Longe de estar em equilíbrio com a natureza, os caçadores-coletores pré-agrícolas foram provavelmente responsáveis por extinções de muitos animais grandes em várias partes do globo. Os registros arqueológicos mostram que, pouco antes da Revolução Agrícola, a colonização de áreas remotas por povos caçadores-coletores foi, em vários casos, suspeitosamente seguida pela aniquilação de muitas aves e mamíferos de grande porte e presumivelmente apetitosos. Tendemos a considerar urbano a antítese de rural, mas na perspectiva mais longa que esse livro precisa adotar, os habitantes das cidades deverão ser agrupados com os agricultores na comparação com os caçadores-coletores. Quase todos os alimentos consumidos em uma cidade provêm de terras cultivadas e com proprietários, no passado, de campos ao redor da cidade e hoje, de qualquer parte do mundo, transportados e vendidos por intermediários. A revolução agrícola não tardou a levar à especialização. Oleiros, tecelões e ferreiros trocavam suas habilidades por alimentos cultivados por outros. Antes da Revolução Agrícola, não se cultivavam alimentos em terras de propriedade privada. Capturavam-se animais ou coletavam-se frutos em terras sem dono usadas por todos. O pastoreio em terras comuns pode ter sido um estágio intermediário. Presume-se que a Revolução Agrícola, independentemente de ter sido uma mudança para melhor ou para pior, não foi um evento súbito. A lavoura não foi uma inspiração repentina de algum gênio, o equivalente neolítico de Turnbull Tausend. Asterisco. Charles Tausend, 1674-1738, segundo Visconde de Tausend, estadista inglês por propor o uso de nabos, turnips em inglês, na rotação de culturas. Fim da leitura de asterisco. Para começar, os caçadores de animais selvagens em uma área aberta e sem dono talvez guardassem os territórios de caça contra os caçadores rivais ou, quem sabe, guardassem os próprios rebanhos que seguiam. Dessa prática, um progresso natural seria pastorear esses rebanhos, depois alimentá-los e, por fim, prendê-los e abrigá-los. Ouso dizer que nenhuma dessas mudanças teria parecido revolucionária quando ocorreu. Nesse meio tempo, os próprios animais estavam evoluindo, tornando-se domesticados por formas rudimentares de seleção artificial. As consequências darwinianas sobre os animais teriam sido graduais. Sem nenhuma intenção deliberada de gerir a reprodução dos animais com o objetivo de torná-los domésticos, nossos ancestrais inadvertidamente mudaram as pressões da seleção sobre os animais. No reservatório genérico Gene Pool dos rebanhos, não haveria mais uma vantagem para a velocidade na fuga ou outras habilidades de sobrevivência na natureza. Sucessivas gerações de animais domésticos tornaram-se mais mansas, menos capazes de sobreviver por conta própria, mais propensas a engordar e prosperar nas condições facilitadas da vida de animais de criação. Existem sedutores paralelos na domesticação de pulgões e fungos pelas formigas e cupins sociais, seu gado e sua lavoura. Trataremos deste aspecto em O Conto da Saúva, quando as formigas peregrinas se juntarem a nós no Encontro 26. Ao contrário dos agricultores e pecuaristas do nosso tempo, nossos antepassados da Revolução Agrícola não teriam praticado conscientemente a seleção artificial com vistas a características desejáveis. Duvido que eles se dessem conta de que para aumentar a produção de leite é preciso cruzar vacas boas produtoras com touros nascidos de outras vacas boas produtoras e descartar a cria dos animais que não produzem bem. Podemos ter uma ideia das consequências genéticas acidentais da domesticação examinando alguns interessantes trabalhos russos sobre raposas prateadas. D.K. Bellaway e seus colegas capturaram raposas prateadas, vulpe-vulpes, e passaram a cruzá-las sistematicamente com o objetivo de obter animais mais mansos. O êxito foi impressionante. Cruzando entre si os indivíduos mais mansos de cada geração, Belaev obteve, em 20 anos, raposas que se comportavam como cães da raça Border Collie, procuravam a companhia humana e abanavam a cauda para quem se aproximava. Isso não é muito surpreendente, embora a rapidez com que ocorreu possa ser. Menos esperados foram os subprodutos da seleção voltada para a docilidade. Essas raposas geneticamente amansadas não só se comportavam como os colles, mas também se pareciam com eles. Ganharam pelagem preta e branca, com manchas brancas na face e no focinho. No lugar das características orelhas empinadas das raposas selvagens, ganharam simpáticas orelhas caídas. Seu equilíbrio hormonal reprodutivo mudou e elas adquiriram o hábito de reproduzir-se o ano todo em vez de em uma temporada específica. Constatou-se que apresentavam níveis mais elevados de serotonina neuralmente ativa, o que provavelmente tinha relação com sua menor agressividade. Bastaram 20 anos para transformar raposas em cães pela seleção artificial. Escrevi cães entre aspas porque nossos cães domésticos não descendem de raposas, mas de lobos. Aliás, hoje sabemos ser equivocada a célebre conjetura de Conrad Lorenz de que algumas raças caninas derivam dos lobos, as favoritas dele como Chow Chow, mas o resto descende de chacais. Lorenz corroborou sua teoria com relatos perspicazes sobre temperamento e comportamento. Só que a taxonomia molecular leva a melhor sobre a perspicácia humana. Dados moleculares mostram que todas as raças modernas de cães descendem do lobo europeu, Canis lupus. Os parentes mais próximos dos cães e lobos são os coiotes e os chacais etíopes, Canis simensis, que agora são mais apropriadamente chamados de lobos etíopes. Os verdadeiros chacais, o dourado, o listrado e o de dorso preto, têm um parentesco mais distante, embora ainda sejam classificados no gênero Canis. Sem dúvida, a história original da evolução dos cães a partir dos lobos foi semelhante à nova história simulada por Belaeve com as raposas, com a diferença de que Belaeve estava deliberadamente fazendo cruzamentos visando a docilidade dos animais. Nossos ancestrais fizeram isso inadvertidamente, e é provável que o processo tenha ocorrido várias vezes de modo independente em diferentes partes do mundo. Talvez, no início, os lobos tenham adquirido o hábito de alimentar-se de restos encontrados nas proximidades dos acampamentos humanos. Os homens podem ter achado que aqueles animais eram um jeito conveniente para livrarem-se do lixo e, quem sabe, também os valorizassem como guardas e até os usassem para dormir mais aquecidos. Se esse cenário amigável parece surpreendente, devemos refletir que a lenda medieval dos lobos como símbolos míticos de terror saído da floresta nasceu da ignorância. Nossos ancestrais selvagens, que viveram em regiões mais abertas, devem ter sido mais bem informados. Pensando bem, é evidente que foram mais bem informados, pois acabaram por domesticar o lobo e com isso criaram o leal e confiável cão. Do ponto de vista dos lobos, os acampamentos humanos forneciam ricas sobras para um animal carniceiro, e os indivíduos com maior probabilidade de beneficiar-se eram aqueles cujos níveis de serotonina e outras características cerebrais, propensão à docilidade, por acaso os deixavam mais à vontade com os humanos. Vários autores já teorizaram, com razoável plausibilidade, sobre a adoção de filhotes órfãos como mascotes de crianças. Experimentos demonstraram que cães domésticos são melhores do que lobos para ler as expressões da face humana. Presume-se que isso seja uma consequência inadvertida de nossa evolução mutualística ao longo de muitas gerações. Nós, em contrapartida, lemos a face do cão e as expressões faciais caninas, em comparação com as dos lobos, ganharam mais semelhança com as humanas devido à seleção impremeditada feita pelos homens. É presumivelmente por isso que o lobo nos parece sinistro e o cão simpático, arrependido, meigo, etc. Um paralelo distante é o caso dos caranguejos samurais japoneses. Esses caranguejos selvagens têm no dorso um padrão que lembra o rosto de um guerreiro samurai. A teoria darwiniana para explicar o fato é que os pescadores supersticiosos jogavam de volta no mar cada caranguejo que tivesse alguma ligeira semelhança com um guerreiro samurai. Ao longo das gerações, à medida que aumentou a probabilidade de os genes associados à semelhança com a face humana sobreviverem no corpo dos seus caranguejos, a frequência desses genes aumentou na população até tornar-se o padrão atual. Seja ou não verdadeira essa história dos caranguejos selvagens, sem dúvida, algo parecido ocorreu na evolução de animais realmente domesticados. Voltemos ao experimento russo com as raposas, que demonstra a rapidez com que a domesticação pode ocorrer e a probabilidade de uma série de efeitos incidentais surja na esteira da seleção visando a docilidade. É inteiramente provável que bois, porcos, cavalos, ovelhas, cabras, galinhas, gansos, patos e camelos tenham seguido um curso igualmente rápido e rico em efeitos secundários inesperados. Também parece plausível que nós mesmos tenhamos evoluído por uma estrada paralela de domesticação após a Revolução Agrícola, rumo à nossa própria versão de docilidade e características associadas surgidas como subproduto. Em alguns casos, a história da nossa domesticação está claramente escrita em nossos genes. O exemplo clássico, meticulosamente documentado por William Durham em seu livro Coevolution, é a tolerância à lactose. Leite é alimento para bebês não destinado a adultos, por isso, originalmente não fazia bem a eles. A lactose, o açúcar do leite, para ser digerida, requer uma enzima específica, a lactase. Aliás, vale a pena gravar essa convenção terminológica. Frequentemente, o nome de uma enzima será construído adicionando-se -ase à primeira parte do nome da substância sobre a qual ela atua.